Ele está de volta. Ele está de volta. Ele está de volta. E vem crescendo junto com você. Treme tudo Vanguard. Mais que um som. Mais que um som. Ele é! Uma lenda viva, agora em Curuçá. Agora em Curuçá. Bora. Só no gaqueado, vou fazer o gaqueado. Só no gaqueado, lá vai a primeira. Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra ler. 3, 2, 1. Deixei meu cachorro de nome Dourado, e a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome Trovão, e explora meu laço, meu velho. Olha que eu acho, viu? Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda, rodão de viola, eu parto de esporas, amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Você acha? Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Galanteador, bom de papo, fui chegando nela. E não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário, tinha uma Hilux. É a sequência do Primo Life, meu irmão. Mas na verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. Quem me ama anda no número 7. Piriguete. Só tenho amor, tenho caminhonete. É piriguete. Prova quem me ama anda no número 7. Piriguete. Só tenho amor, tenho caminhonete. E essa balada da pisadinha, escuta no Chevette também vai, vai. Chama seu menino, respeita. Vamos encerrar, viu, mestre? Piriguete, só tenho amor, tenho caminhonete. Quem rejeitou o amor é quem nunca soube amar. E meu coração cansou e deu sentido. Olha o forrozão! E resolveu viver a vida de leve sem muita aventura. Agora você quer voltar, acho difícil convencer ele a mudar. Nem com batom de ouro eu vejo sua boca. Pra você, nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer. Nem com batom de ouro eu beijo sua boca, volto pra você. Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer. Você sabe por quê? A raquejada quando eu sonho, parando, tocando. As minas tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo da boca. Conhece. O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota. Puxa o rabo, a mão empata, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado. Bota aqui no meu cavalo e vai. Chame, não vai. Bota logo, vai, e bota logo, vai. E vai quicando, rebolando no galopino. E bota logo, vai. E bota logo, vai. E vai quicando, rebolando no galopino, papai. Bota logo, vai, e bota logo, vai. E vai quicando, rebolando no galopino, papai. Bota logo, vai. Edivaldo Carinhês, Guarajú me fecha. O nosso Vanguard chegando e detonando. Treme tudo. A tourada treme quando ele tá na pista. O boi de 30 arruma e que a queda é comida. Já bateu a senha e segue na liderança. vaqueiro cavalo. Pensa no forrozeiro desguiado aí. A fama do cavalo tá ganhando o mundo. A galera pira no cavalo baba tudo. Adivinha aí quem ganhou de novo? Adivinha aí quem... Fala aí, Breno. Quem é? Quem é? É o espírito de rojo. Quem é? Quem é? É o espírito de rojo. Não queria nem ouvir falar em vaquejada. Mas aos poucos fui levando e mostrando a boiada. E hoje ela é uma vaqueira apaixonada. Já comprou espora, já comprou gibão. Só na galera de Belém com a gente também. Já quero papo, só vou embora de manhã, meu irmão. Embalada, e hoje é forrozeira no meio da vaquejada. E quando eu tô cansado, ela me incentiva. Agora eu arranjei a parceira pra vida. E quando eu tô DJ Henrique, Buralho, Bora Henrique. Ela é luxuosa, piando tudo e mais um pouco. Vida de vaqueiro, pra vida de boiada, pra vida de forró, no meio da vaquejada. Pra vida de vaqueiro, pra vida de boiada, pra vida de forró, no meio da vaquejada. R10 Produções. Chama, menino! Alô, meu parceiro Alexandre, estilo do LT. RDG Jeans, Felipe Ramos. É bagunçar! Eu me criei no meio do gado, me mudei para a cidade, mas não me acostumei. No sertão sinto saudade, do cuscuz do milho verde e da xingando. No amanhecer do dia, ouvindo o galo cantando. Porque um cavalo paixão, meu amigo de verdade. Vou voltar pro meu sertão, vou deixar essa cidade. Suno Moura, oh, oh. Ele e minha amiga Rayana também, um abraço pra vocês. Na casa de Taipo, tô aqui fazendo ver. Oh, oh, oh. Que saudade cruel daquele cheirinho de gado. Minhas notas e meu chapéu. Oh, oh, oh. Que saudade bandida da velha casa de Taipo, onde eu vivia minha vida. Oh, oh, oh. Que saudade cruel daquele cheirinho de gado. Minhas notas e meu chapéu. Puxa, meu grandinho. Meu parceiro Fagner. E a Maria Medeiros. Cachaça de Laúba. Chora, gente. Vai dançando. Olha os dedinhos, pele da cor do tacado. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando vi, me deslumbrei. Tu sabe como é, morena do cabelo cacheado. Olha os dedinhos, pele da cor do tacado. A minha seta, mesmo sendo quebrado. Mora em mansão, com visão à beira-mar. Exemplo de mulher, e é independente. Sabe muito bem o que quer. Mas ela me aceita, mesmo sendo quebrado. DJ Fábio Elas, saudade de você, viu, Fábio Elas? Foi aqui só administrando, cara. Que alô, meu parceiro Thiaguinho Pires, Pires Stories, RDG Jeans, meu amigo Alexandre, DLT, tá me vestindo tudo, menino. Olha o padrão de elegância dessa mulher, quando vi me deslumbrei, tu sabe como é, morena do cabelo cacheado. Olha os dedinhos, pele da cor do pecado. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando vi, me deslumbrei. Tu sabe como é, morena do cabelo cacheado. Olha os dedinhos, pele da cor do pecado. É minha seita, mesmo sendo quebrado. Mora em mansão, com visão a beira-mar. Exemplo de mulher, e é independente. Sabe muito bem o que quer. Mas ela me aceita, mesmo sendo quebrado. Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Me superar não quer dizer que eu esqueci. Não confunda minha educação, achando que eu quero voltar pra ti. Se um dia a gente se bater na rua, por algum lugar nessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Sem muita intimidade. Olha que é só oi, tchau. E é só oi. volta dentro de um ex-casal. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. Sem contato com o chaminho. Eita, é mãe estilizado. Maestro DJ Valdo Alves. Bora, Júnior Fofão. Ao lado do mestre. Joga meu batera, vai. Alô, meu amigo Caio Play. Bora, agora o caceteiro. Alô, meu parceiro Marcelo da Moto Clube também. Bora, Marcelo. Um abraço pra você. Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Me superar não quer dizer que eu esqueci. Não confunda a minha educação. Achando que eu quero voltar pra ti. Se um dia a gente se bater na rua, por algum lugar nessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Sem muita intimidade. Olha aqui! É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. É só oi, tchau. Experiência, carisma, habilidade na arte de tocar e fazer o povão dançar. Pequeno mestre. Eu. DJ Fabinho. Uma emoção a cada sequência. Já tá na hora do batidão. Joga a mão pra cima e faz o V. Joga a mão pra cima e faz o V. Joga pro céu na palma da mão. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. É o quê? DJ do Rank tá tocando. Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Ai, que gata. Bora aquecer tudo. É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. Só que vai amanhecer na rua aí. Só quem vai sair daqui muito chapado hoje, quem vai sair daqui muito loucão mesmo, vai amanhecer na rua, vai jogar tudo pro céu aí, vai jogar tudo pro céu, joga, joga pra cima, joga pra cima que eu quero ver, joga as duas mãozinhas pra cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, explode tudo, explode o bagulho. Vacino Elson pra mim, a Jôcio, o Vitor, a Ângela, e a Angélica, o Alex e a Liliane também. Vai! É do jeito que o Bruno Knife gosta, meu irmão. Vai! Chama na vinha pra cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey. Olha o Salino, vai! Eu quero saber se tem alguém no Paysandu aí. Só a galera do Papão, bate na palma da mão. A galera do Papão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Canta bem alto! É bicolô, é bicolô. Mais alto, é bicolô, é bicolô. E a galera do Remo, dá uma vaia no Paysandu. Remo. Remo. Quem sabe quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Mais alto vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. 3, 2, 1, vai! Sua mulher que deixou o namorado em casa e veio curtir o vanguarda, joga a mãozinha pra cima aí. Joga pro céu, na palma da mão. Joga pro céu, na palma da mão. Solta a voz. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Agora só os homens que não dependem de mulher pra nada aí. Vai jogar pro céu, só os homens, só os homens, só os homens. Solta a voz que eu quero ouvir. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Tá valendo! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Ela quer o seu bobeto, ela quer o seu bobeto, ela quer o seu bobeto, ela quer o seu bobeto, ela quer o seu bobeto, ela quer o seu bobeto, ela quer o seu bobeto, ela quer o seu bobeto. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você, já comprei buquê de flores e chocolate. Subindo lá de Guruçá, também no bairro novo, tá todo mundo fazendo bem com a gente. Mas ela quer o seu bobeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer. Olha o gagueado, vai! Olha o gagueado, vai! Olha o gagueado, gagueado, gagueado! Explode o bagulho! Chega o guarda, 3, 2, 1! Hoje não. Lembra de mim, na época da escola te dava atenção, não me dava bola, agora só da minha. Rapaz, segura o Bruno Knife por ali, bora. Hoje não, hoje não. Lembra de mim, na época da escola te dava atenção, não me dava bola, agora só da minha. Quer se envolver comigo, gostou do meu dedinho, da minha marra de bandido. Foi tá bom, deixa eu te explicar, é que nas antigas tu não queria me dar. O jogo virou, e tu se fudeu, caiu só da minha, e quem não te quer sou. A pressão não. O G representa, vai! O Gabriel arrancou meu cabaço. Em mim eu tô de quatro. Pipotando, pipotando, pipotando, pipotando, pipotando. Joga pra cima e faz o bem que eu quero ver, faz o bem que eu quero ver. Joga a mão pra cima e faz o bem. Baixou, baixou. Cadê a galera do Vasco aí? Cadê a galera do Palmeiras? Cadê a galera do Santos? Cadê a galera do Líder? Cadê a galera do Flamengo? Sai do chão! Mais pólvora! Não. Todos a bordo! Explode o bagulho! DJ Lohan que tá tocando! A pressão não para, bicho! Quando eu falo que é no máximo! Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou. saindo aqui muito chapado hoje. Quem ativou aí o modo Fábio Assunção? Joga as duas mãozinhas pra cima. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Explode. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber. Diz aí, coxinha. É isso aí, doquinha. Pequeno mestre de... Tô na área. Pequeno mestre. Fabi! Salva a terra! Galera de Terra Alta, tá todo mundo junto e misturado por ali! Um abraço pra vocês! Joga e aquece, joga e aquece! Joga, aquece no batidão! Aquece no batidão! Aquece, aquece, aquece no batidão! Aquece, aquece, aquece! Joga pro céu! Joga, joga, joga pro céu! Quem sabe canta, solta a voz! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora! É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Cara de brava que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta, manda embora de casa e me manda. Esse Vanguard é uma loucura. Ei, ei, pras putas, foguei, pras putas. A carroça tá cachorro, tá cachorro, tá cachorro. Meu parceiro de show, o top do som automotivo, Marião, um abraço pra você. Não importa se ela bota muito tempo e ela desce, sobe no talento. Vai! Parceiro Iago Mix, a galera do Tamatá, Mariago. Chega me dizendo pra eu aceitar. Moleque doido do Mita na área. Ele é geral, a galera de Vista Alegre do Pará. Tá todo mundo junto em Vista Alegre. Bora levando no máximo, vai. Não quero mais ser amante. Assume o seu papel de... Galera de Marabitanas por ali, representando. Um abraço pra vocês também. Olha minha 5G. Do seu coração. Léo Digital, Léo Ribeiro. Tem que ser assim. No luxuoso tá matar. Deixão tocar pra mim. Por que não tocar músicas de letras? Músicas verdadeiramente apaixonantes. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. Olha, gerente. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Te escolhi pra ser a minha vida. A noite mais bonita. Passa o lance no top 10, maluquinho, maluquinho. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. O quê? O quê? Meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, também no Cine Impressão, Mara Geraldo. Coelho Salge! Amaral tem o som do Marinho Show! DJ Sassá, Amaral e Cleocinho, físico. Bora, moleque bom! Foi muito mais do que eu queria. Foi bem mais forte, durou muito mais que um dia. Mesmo assim, queria imaginar. Música linda rolando pra você! Sozinha, virei de canto, olhei e seguia. Meu parceiro, DJ Maluquinho, um abraço especial, meu parceiro Gabriel, Gabigol. Quem vai me julgar? Bora, Gabigol, um abraço, meu irmão. Ué. E agora vai tocar o DJ Danilo e o Top Ian Show. No apoio, o seu Cleison. E no Coelho Sound Ian Show vai detonar. Vai curtindo, vai dançando, vai viajando. É meia-noite, todos dormindo. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso. Chega. Treme tudo. Nada. Treme tudo. Meus dedos tocam nos teus. Minha boca cola na tua. Respirando uma na outra. Fala baixinho que está pronta. Se quiseres acordar todo mundo, pra saberem que esse é o nosso momento. Vou gritar pelos cantos que é seja. E a minha vida inteira eu vou te amar. Você se enganou. Se enganou. Você se enganou. Só paramos para revolucionar novamente. Trazendo de volta o maior investimento sonoro e tecnológico do Brasil. O Treme Tudo! O Treme Tudo! Treme Tudo! Vanguard! Vanguard! Mais nova emoção do Pará. Tem pressão, tem curtição, mas também tem emoção, meu irmão. Amor, o meu coração vai relaxar. Pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Vai relaxar. Se vai descolar. Olha agora, vai, meu irmão. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar. Dança no coladinho, quero ver. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar. Eu quero te namorar. Dois, um, dança no coladinho, vai! Quem dançou, dançou. Quem não dançou, vai dançar agora. Chama, chega! Chega mais perto, vai. Quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai. Quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Quero mais saber. Meu parceiro Rubens, dá valor, meu irmão. Ele é a sua primeira dama, Sheila. Entenda a melhor saída. Tirar você da minha vida. Oh! você quer? Você quer amor? Você tá afim, filha? Tá afim de um romance? Compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor? Se quer amor? Aperta mais um pouquinho! Estar com ele a ficar comigo. O treme tudo. O que ele tem que te faz tão feliz? Não sei o que se passa na sua cabeça, pois mesmo assim ainda vem me procurar. Pensa, pensa. Uou, uou, uou. Ele me oferece um. Galera do Diamante Light, meu irmão! Um abraço pra vocês! Coisa que você nunca vai poder. Quem sabe? Você só me quer pra levar pra cama. Acho que não. Sei que você não gosta. E ele ao meu lado sempre vai viver. Ele mete ficha, meu irmão. Bora, minha 5G, representa, vai. Treme tudo. Seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim. Já já tem maluquinho. Para entre nós dois. Em sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quem que se quer? Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. Pequeno mestre! As lágrimas de despedida, eu estarei por perto. Maestro Top 10. Eu quero viver a vida, quero flores. Mais um CDzão pro Rubens, meu irmão. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Yeah. No nosso amor. No coladinho, coladinho, coladinho. Pra te conquistar, usar armas que tenho, pra te enfeitiçar, te deixar. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. E não. Não tem pra onde fugir. Como um preso. Eu vou ser real também. O dedo da moto maltratada, da broche maltratada. Vem, olhe pra mim. Bora, maluquinho. João Henrique, prendo o knife, deram o papo, só vou embora quando tocar a última, meu irmão. Pra olhar, eu danço pra você e eu danço pra você. Amor só pra você e eu danço pra você. Amor só pra você e eu. Você é meu sol. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Bora, Sinara, viaja. É livre, vai. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Aí o cara fala pra ela: teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. time do Azulão também tá com a gente. Um abraço com muito carinho. Bora, moleque doido. É pra cima, vai. Você canta. Eu canto pra você. Eu vivo pra você. Agora somos um só. Me deita sonho com você. Tá dançando coladinho. Parece um som. O xodozão de Curuçá. Vanguard. Arrebentou. Vanguard. A verdadeira tradição de Curuçá. Se no Robert saiba, pega a gente, bora, Robert. Um abraço pra você, meu brother. Mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. E você? Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-la aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei. Alô, gerente Natan. Uma água rapidinho aí, vai. Você marcou meu destino. Você! Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo mais. Sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-la aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. E você? Você marcou. Dançando, o cara vai curtindo. Aí o cara vai rindo aquele papo na moral, meu irmão. Porque a hora é agora. Se não for agora, já era, bicho. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Só no coladinho, meu irmão. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você perca. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. Você não vai ser Orlando Furtosa, patrocinando nossa festa. Vereador Márcio lá no Mercantinho do Guarajuba. Porque lá fora agora vai chover. Oficina do Berto. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Ô, minha filha, devagar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Você quer mais sonhar? Nem todos os sonhos se realizarão. Como é que é? Quando perceberá E o seu tempo vai chegar. E o Fabinho vai tocando, vai tocando. Eu cheguei em frente ao portão. Pequeno mestre DJ Fabinho. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eu voltei. Agora pra ficar. Sabe por quê? Porque aqui. Aqui. Aqui é o meu lugar. Eu voltei. Bora, minha 5G, se me representando. Um abraço com muito carinho pra você, meu irmão. Eu voltei. Já é 4. Quase 4 da manhã, então já tá na hora de mandar a primeira, meu irmão. Já tá na hora de tocar saudade pra galera. Fabinho! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será? Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Rapaz, quem não dançou vai dançar agora, porque eu vou te contar, viu? Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer. De quem? De quem não vi. Pequeno mestre, mestre. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim, toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Lá vai mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Olha a saudade! Tudo Vanguard de Curuçá. Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão nos separa. Bora, maluquinho, olha agora, vai. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, minha solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Família vai tocando. Fora desse fingimento. E a família, os mega primos, também lá de Leolanja. Eu passei o Elson também, o Anderson, o Hélio, o Márcio também. Todo mundo fazendo ver. Vai! Pode completar seu beijo, oh, oh, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Sua história. Tá dançando coladinho, bora! Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida, te amava. 3, 2, 1, valendo! Pequeno Mestre, DJ Fabinho. Tocando saudade na moral. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito. peito. E tá vindo aí o lançamento mais esperado de toda a região. O lançamento do poderoso Flamenguinho com meu parceiro DJ Natan. E vai ser uma loucura. Participação especial do Fabinho e do maestro Valdo Alves por lá, viu? Vamos encerrar o Natan. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. Olha que é amor sem fim. Entre você e eu é essa coisa mais linda que vive. Olha que é amor sem fim. Entre você e eu só resta agora amor. Agradecer a Deus. Vamos aqui, vai. Fabinho, toca! Toca pra galera dançar! Lá vai mais uma! Eu vou aprender a falar inglês. Mas já sabe o porquê. O que tu quer ser? Fala pra mim! Quero ser importante. Olha aí! Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Fabinho! Da boca do Amazonas. A direção da festa pede e a gente toca, viu? Pra conhecer, tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser América. Parceiro Breno Knife, vai só na manha, viu, Breno? Vai levar o cara, meu irmão. Americano do Sul. A minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hein? Do jeito que o meu parceiro Natan gosta. Gosta de gugir saudade que o Fabinho toca. Então, Natan, lá vai mais uma, meu irmão, mais uma. Vou aprender a falar. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Olha que não aconteceu simplesmente o nosso amor. Fabinho. Já estava escrito lá no livro do saber. Mesmo antes da gente nascer, você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Olha você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Lá vem mais uma, você. Lá vem mais uma que é saudade. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Felizmente especialmente ao Chanel, meu irmão. O paizão do meu parceiro Breno Knife. Bora, Chanel, um abraço pra você. Esse tem moral, meu irmão. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão bela pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Meu parceiro Minho Moral, bora Minho! Ele e toda a sua tropa por ali. Pra ser meu amor. Isso, maluquinho. Não sei por que ela Família Vieira também, a família Knife, galera de Vila Nova, galera lá de Montenegro, lá de Monte Alegre, minha amiga Ellen, a Ellen Vieira, a Keila, a Eliane, o Elton Vieira e a Suzane Knife. No terceiro dia, meus amigos, eu Suzane, né, Breno? Me lembrava de você. No quarto dia, sem você, eu aprontei. Nem eu mesmo acreditei. Eu quero te ver. Não preciso nunca mais de você. Top 10 DJ Maluquinho. Depois de uma semana, quase morro de saudade. Maestro DJ Valdo Alves. Vou voltar pra você. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Daiane Castro. Se você me ama, tá por ali representando sempre, sempre. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Natan, essa aqui vai pra você. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder. Meu irmão, pelo amor de Deus! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se. Essa vai no pendrive também, vai. Mas você também podia marcar outra hora. É isso aí, Doquinha. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar. Fábio Elcio que dava lobo, meu irmão. Pra poder se enterrar. Para Fábio! Mas você também podia marcar. Treme tudo Vanguard. Outra hora do canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui. É, maluquinho, velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Sigo G! Não, não, não, não quero mais saber de você. Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Se cansou, foi? Cansei de viver prisioneiro do seu coração. O segurança da Coacema também, tá todo mundo por aqui. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou. Minha família 5G, sem miséria por ali, meu irmão. Era sempre representando. Não, não, não, não. Quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um você vai se arrepender do que fez. E aí? Aí será muito tarde, meu bem. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Mais uma, meu irmão. Há quanto tempo você já... Meu parceiro Pitbull! Bora, Pitbull, vai! Mas dividindo as coisas comigo, coisa de louco me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. Olha a equipe do Pop, me agradecendo a direção da festa. Coisa de louco. Passando o Rondi, o Pitbull, toda a galera da produção do Pop. Todo mundo junto e misturado por ali. Um abraço pra vocês. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça? Andando na rua, no meio de gente. Toda essa gente parece você. Fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Já tá na hora de esquentar um pouquinho. Eu quero saber, quem sabe fazer o craqueado. Craqueado vai, vai, vai, vai. Craqueado vai, craqueado vai. Segura o Flamenguinho quando lançar, meu irmão. Papai chegou. Bora, Gabriel. Papai. Aí o Gabriel te gosta. Papai. Chupa, chupa, chupa, sem arranhar. Chupa, chupa, chupa, chupa, bem devagar. Ai, assim, se não sofrer, porque a chupa, assim, xodó de Curuçá. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Cubaça, produção, vai, vai, vai, vai. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that plant by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I want to do right, and I don't wanna go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you. To every friend and every fan, and every radio DJ too. Every reggae reporter, producer, promoter, I just like to say thank you. And all the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through, because they tell me eu sou o bom papo. Eu quero é fazer amor. Eu quero é fazer amor. Eu quero é fazer amor. All over America. Well, everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over Fabinho. Olha a pedra, ela vai. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty is like a bunch of rose. If I ever tell you about Max, agora mexe, you only ask, mexe. I don't know what I know, but mexe que tá bom. Real, real. Murder she wrote. Mexe que tá bom. Murder she wrote. A channel with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living town, old chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living town, old chaka. Say, girl, you're pretty. Your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come now. Have a cozy kind of where she jokes and where she jam. She know about the loom, track and every money man. True. Make love with a coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl that Mr. Flyers go up and now do you heard about this girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of pros. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. Agora mexe, vai! Murder she wrote. Mexe, mexe. Mexe que tá bom. Murder she wrote. Na, na, na. Murder she wrote. But you know, stand still. You're not paying me like Bill. If you're testing ragamuffin, tell your wine get killed. You keep waiting. As batidas não param. Ela aí simplesmente se transforma. Vai, vai. Zé Davi, um cachaceiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjuntico, vida, pegou fama no sertão. Olha ali a 5G. Passava de tão ruim que ele tocava. Quando do Knife representa, vai, vai, vai. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebo gritando. Meu parceiro Pantera também, o Elias. Meu parceiro Ficha também. A Socorro, o Alexandre. O Nato, todo mundo junto e misturado por ali. Um abraço pra você. O polo velho furado fazia fono fofão. Triângulo enferrujado, o pandeiro se tensou. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabos bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Como é que é? Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabos bebendo gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai! Fofona, fofona, fofona, fofona. É o treme tudo que toca de tudo. Olha aí, gente, vamos curtir esse forró. Você gosta? Eu gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado. E o família aqui atrás só fazendo caqueado. Eu gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado. E o família aqui atrás só fazendo caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. No cangote da morena a gente dá aquele fungado. Caqueado. Família, primeira cervejada. No cangote da... Lá na Vila Nova com o Gavião Live. Olha o forró, a gente dança agarradinho, com o rostinho coladinho, molhadinho de suor. A discoteca é dança de americano, o homem entra pelo cano rebolando só. Só, só, só, só, só. É por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Só, só, só, só. É por isso que eu gosto de curtir o meu forró. E ela? Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai levou o doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem faz nada. Ela só quer, só pensa em namorar. A minha equipe pro algo do Milagre do Amar com a gente. Ela tá todo mundo fazendo ver, garoto. Só pensa em namorar. E o doutor nem examina, chamando o pai ao lado. E logo é de sudina, o mal é da idade. Empata a menina, não tem só remédio nem toda medida. E ela? Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Manda caro. E a minha raíra também. Seca. Ele é uma. Sinal da chuva cheia. As combinadas subir lá de Porto Grande. Menina, pra todo mundo com a gente, um abraço pra vocês, meninas. Já chega o coração. Meias compridas, não quer mais sapato baixo. Vestido bem sentado, não quer mais vestidinho. E ela? Ela só quer. Opa! Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer. Opa! Só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Lá vai mais uma, mais uma, mais uma, vai. Oi, que porra tão gostoso, gostoso, pra gente dançar. Oi, que cangote cheiroso, que eu cheguei, minha... Salve, lotadinho, galera do chão, oi, que porra tão gostoso, gostoso, pra gente dançar. Oi, que cangote cheiroso, que eu cheguei, me apaixonar. Quando eu te conheci, naquela noite fui do ar. Fiquei logo apaixonado e comecei a te beijar. Conheci naquela noite de luar. Fiquei logo apaixonado. Loja Mix Celular. Beijei, beijei, beijei, beijei, beijei. Quem espera sempre alcança. Quem um dia vai voltar. Menina, eu te amo. Não consigo te esquecer. Eu quero te dar do meu saber. Tudo que você me pedir, eu dou. Com carinho, com muito amor, eu dou. E tudo? Tudo que você me pedir, eu dou. Com carinho, com muito amor, eu dou. Dou casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear lá no sertão com seus irmãos. Você vai? Tô casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear lá no sertão com seus irmãos. Eu tô. Porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Eu tô. Porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Aquela sequência que o cara não perdoa, meu irmão. É a sequência que o cara dança. Pequeno mestre. Aí, pequeno mestre! Primavera vem chegando. Primavera. Aí o cara que gosta mijador com mijador, vai dançando, vai curtindo. Primavera vem chegando, com ela o meu amor. Vou pra estação sonhando, levo meu.